cidade que fala dos bares que cerca o lugar. E que sonha com a cena de um dia poder te brincar. Você vê, espalha a tua lama, aumentou minha fama, batida sem qual lugar. Sempre que acende a grana na veia, mira do baú onde eu quiser estar. Sonhei que lavava um carro, sem saber, inconsciente pra onde ia. Mas um sonho me levava pra uma praia aparentemente desconhecida. Um tiro da polícia, um tiro da polícia. Em que sonho estará a verdade que fala dos bares que cerca o lugar? Em que sonho sonhei com a cena de um dia poder te vingar. Você vem espalhando tua alma, aumentou minha fama, batida sem bom lugar. Sendo que acende a drena na veia, leva o baú onde eu quiser estar. Fugindo da polícia. Fugindo da polícia.